ritmo frenético, o mundão te acelera. Te põe nos corre louco, depois te breca na cela. Outro pela, deixa eu com ela e o zembote da favela. Correu, cansou, perdeu, agora arrastando uma perna. Teve o porte de um atleta, todos corriam dela. Sempre municiado, uma PT e um três janelas. Ponta dos dedos amarelo, olhos vermelhos, aquarela. Que não foi cantada, pintada por Toquinho nas telas. Castela, várias ideias debruçadas numa jega. Conflito interno, uma luta constante e sem trégua. Outro imóvel, lacrado dentro do móvel na capela. Clima tensa, luz de vela, foi nessa e ficou pra ela. As pratos, new era, saudade que não hiberna. Com o passar do tempo, cresce a cada primavera. Nunca ouviu a dona Vera, pro cê não era quimera. Ter fulgo de uma fera no crime, olho de tantera. Até quando você vai ficar mofando em presídio? Correr atrás do vento, ser refém do vício. Ver sua família assistir de perto, você preso e pros gambé, medalha de honra ao mérito. Até quando você vai ficar mofando em presídio? Correr atrás do vento, ser refém do vício. Ver sua família assistir de perto, você preso e pros gambé, medalha de honra ao mérito. Muitos retrocederam correndo risco, lamentos. Hoje na cela fria aguardando o julgamento. Pensamento, voltar no tempo, arrependimento. Sentimento de fracasso, né, servindo de exemplo. Lágrimas de um detento entre cimento e aço, fazendo falta pra família, filha. Sem um abraço, cadê a visita das Dalila? Martilha que nas baladas você bancava uísque, cocaína. Foi cabeça no crime, carro, moto, armadinha. Sem boi, ostentação, desfilando com os pano da linha. No frio do X, convívio infeliz só te fez mal. Atirar no próprio espelho, o caminho era trivial. Você sabia, mas só queria tá na regalia com as novinhas de quebrada. Em segundo plano, a família sem picadilha, sem quadrilha. Hoje se remói por dentro, olhou pra trás e percebeu que só correu atrás do vento. Até quando você vai ficar mofando em presídio? Correr atrás do vento, ser refém do vício. Ver sua família assistir de perto, você preso e pros gambé, medalha de honra ao mérito. Até quando você vai ficar mofando em presídio? Correr atrás do vento, ser refém do vício. Ver sua família assistir de perto, você preso e pros gambé, medalha de honra ao mérito. Quantos e quantos atrás do vento correndo, imaginava que o futuro traria glória. E resulta em história trágica, só lágrimas jorrando dos olhos da mãe. Pois o filho frustrou os planos, se foi e não voltou mais. É normal, o almejo alterar o estilo e amar os ânimos. É apenas questão de tempo pro mesmo ver que é engano. Tava como um cigarro solto, fumaça no ar, deixou a vida levar. Mas o vento soprou a fumaça pro caminho errado. E agora tornou-se em vão as batalhas, sem gladiador pra travá-las. Sem aptidão, desenvoltura contra as drogas, o sistema e as armas. Nos aviões e navios sendo importadas pro futuro da nossa nação, né, tio? Cê morto a bala, e vários crânios e abala o sentido da vida. Verdade explícita, famílias que se tornam vítimas, refém da crueldade que é no peito um frescor. Implora misericórdia que o vento soprou terror. Até quando você vai ficar mofando em presídio? Correr atrás do vento, ser refém do vício. Ver sua família assistir de perto, você preso e pros gambé, medalha de honra ao mérito. Até quando você vai ficar mofando em presídio? Correr atrás do vento, ser refém do vício. Ver sua família assistir de perto, você preso e pros gambé, medalha de honra ao mérito.